Nós, povo brasileiro, falta respeito, muita ambição pela porra do dinheiro. Falta de humildade gera necessidade. Clima de violência gera desigualdade. Onde o povo da favela vive no limite da humildade, sobrevivendo no inferno na beira de um caos. Na nossa sociedade, muita luta, dignidade. Para sobreviver melhor, eu quero solucionar o problema de vários menor. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Estude essa frase, siga por aqui. Eu, tu, eles. Nós, vós, eles. Invadindo o sistema, defendendo o ritmo rua. Mano, me quimba na rua. Pensamento, sets. No tempo e no verbo. O negro de preto de valor. Que na hora da química exata eu me lembro do nosso valor. Exatidão numa ideia. Atitude cê palha. Eu não sou fã de canalha. E no submundo onde estou, sobrevivo sem saber se vou. Que Deus me guarde em minha mente, não haja maldade. Sou lera, pereira, pereira, pereira. Tratando de revolução, tô pronto pra ocasião. De churi na mão, a mente a milhão. De menos crime na disposição. Trago comigo a paz desejada, sem se envolver em parada errada. Vou aplaudir a sua vitória. Viemos do pó e pro pó retornaremos. Nem sempre é do jeito que queremos. Estamos de pé, guerreiros movidos da fé, da fé, da fé. E no submundo onde estou, sobrevivo sem saber se vou. É pra você coisa ruim que só quer atrasar. Escolha suas armas e vê guerrilhar. Do seu lado eu tô ligado que é só covardia. Pra você não valo nada, mas não pago simpatia. Mago abelha na fé, mais um guerreiro. Amizade na aparência, nem tenta. Deus na nossa vida eu tô ligado, é bem maior. Faz qualquer diamante, vira pó. DJ Vladimir, chega assim eu tô ligado. Então ouve aí, se prepare pra regaço. Eu vejo a guerra, eu vejo morte, eu vejo irmão matando irmão. Aonde nós vamos chegar? Estamos todos indo para o fundo do abismo. Acorda, acorda pra vida, Deus é maravilhoso, Deus é o Pai, sobrevivo. Chega de matança, vou. É menos crime, pegando a paz.